Praga, reporte quando no processo. Inicialmente ao número 7, ingressando na longa final 97, cada vez. seguindo direto para o pátio do Grécia, sem interferência na próxima. Solo 2.6, taxa autorizada até o pátio 4, está na frequência. hoje, nem estou autorizado até a hora, porque eu não posso sair do leste para não sair. Aqui é o gol 1162. 207. Liga na Prezeito para 207. Trama 200, questão de velocidade 200. Pode parar, pior site. Pode acertar a sua ponte mais forte. Bom, no 162, ponto autoridade. Toma 0, vento 0, 9, 0, grau, no 169. 090, com 16, vou 1169.

Sirena 200, completo final do procedimento com a torre na frequência 118 do final da pista. Thank you. direita via 76, São Paulo, Salvador, 9129. Para o 405, reforça no solo controlado, vento 090 graus e uma sétima. O ajuste agora 1093. 1093, toma lá no solo controlado. Do 4082, on the ground, that's 48, that's 8, the best expert for cross and contact to ground 11, that's 19. Confirmando autorizada, em área de escolar, pista 10, vento 090 graus, 1/8. 3,255, chame o controle de Nova Nuno, 20.8.1. 208, companhia. Controle Salvador, 20, decimal 8. 208, bom dia. Estação, dia chegada do mais de 1, meu separo de 2060, registro 013. Charlie Hotel, Uruguai, Alfa Romeo 156. Identificação via chegada do mais de 1, desse para o nível 060, o ajuste no 013. São 3436, autorizado voa a cena, desse para 2000 pés, livre ali a 7260, reportando para o nível. Alfa 5, autorizado ingresso, apaixonado, transfere o celular 7. 2282 para 2010, adicional 013, autorizado o sinal do procedimento e nessa feira, adicional 014, estabilizado. Tirado. Entendo instruções do chat. Voltamos na 190 e depois a solidão. Então, 97, vento 090 graus e 19. Para a próxima aproximação para Salvador. Vai manter o pé no